Sonoplastia. Organização e realização de eventos, alugar de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, alugar de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221. Pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Excelentes misturas: uísque guaraná, vodka e limão. Só não misture bebida e direção. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Tem agora início, Diga Lá ao Senhor Fado, o melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, meu caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma emissão do Diga Lá ao Senhor Fado. A 13ª emissão deste programa que vem para si todos os dias, a esta hora, a uma hora, às 13 horas, para lhe fazer companhia durante meia hora e trazer-lhe a alma portuguesa, o verdadeiro fado. É uma meia hora em que a melodia, o amor, a paixão, a sedução, a ternura, a tristeza, a alegria, a saudade se ouvem interpretadas em belos fados. Uma meia hora em que a alma portuguesa se faz ouvir desta forma, de uma forma tão bonita e tão expressiva, de uma forma tão rica e tão bem imaginada. Hoje, o Diga Lá ao Senhor Fado tem dois pedidos, mas antes de eu trazer os dois pedidos para lhe dizer, trago-lhe também a forma como você que está desse lado pode fazer os seus pedidos. Pode fazer em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Os pedidos de hoje, um deles é muito especial, principalmente. A minha alma filha de uma ouvinte nossa muito assídua, a Mara, comunicou que a mãe teve problemas cardíacos e que está agora em fase de recuperação. Neste sentido, eu, enquanto locutora do Diga Lá ao Senhor Fado e a equipa da Antena Web, desejamos com certeza as melhoras, rápidas melhoras, à Mara. E muito obrigada à Nelma por nos ter comunicado isto. A Nelma também pediu-nos que escolhêssemos um fado relacionado com a mãe, e foi o que fizemos. Escolhemos Mãos de Mãe, na voz de César Morgado, para que a Mara logo e bem depressa o possa ouvir. Um pedido da Nelma, nós ajudámo-la, mas com todo o coração a Nelma pediu este fado para a mãe. E nós tivemos todo o gosto em trazer este fado aqui à antena. E junto com o fado que a Nelma pediu, a equipa da Antena Web deixa as rápidas melhoras para a nossa querida Mara. O segundo pedido de hoje é de uma ouvinte nossa que dá pelo nome de Estrela. Muito obrigada, Estrela, por nos ter escrito. E pediu para dedicar o fado O Teu Encanto, na voz de Cátia Guerreiro. Ela diz que é para dedicar ao amor da sua vida. Muito bem. De facto, dois pedidos muito bonitos. E para terceiro lugar, eu escolhi José Manuel Osório com o fado da Meia Laranja. Estes são os fados que lhe vão fazer companhia durante este bocadinho. Eu depois voltarei para vir falar consigo mais um pouco. Fique por aí, aqui na Antena Web, com o Diga Lá ao Senhor Fado, para si, com todo o orgulho, sempre, sempre, em português. És linda, minha mãe, és uma linda aurora, és o sol a nascer para me vir beijar. Teu rosto me parece o de Nossa Senhora, que está na linda igreja onde vamos rezar. O pequeno beijo, o rosto de sua mãe, que viveu radiante uns momentos felizes, mas logo continuou. As tuas mãos por aí são tão feias assim, cheias de cicatrizes, mas logo continuou. As tuas mãos por aí são tão feias assim, cheias de cicatrizes. No movimento brusco ela as me retirou, disfarçando a sorrir uma amargura infinda. O pai que tudo ouviu, seu filho então chamou, dizendo: bem ouvir uma história bem linda. Escuta, era uma vez certo lindo menino, que no berço dormia um sono sossegado, quando em hora fatal, por descuido ou destino, nas cortinas de renda o fogo se apegado. Quando em hora fatal, por descuido ou destino, nas cortinas de renda o fogo se apegado. Da malbrada aflito acorreu logo a pobre mãe, que a chama desvairada o seu filho arrancou. E ela que tinha as mãos mais lindas que ninguém, com essas doces mãos assim feias ficou. E ela que tinha as mãos mais lindas que ninguém, com essas doces mãos assim feias ficou. Petis compreendeu toda a lição que tinha nesta singela história, e num sentido profundo beijou a mãe dizendo: nas tuas mãos, mãezinha, são as mais lindas mãos que existem neste mundo. Beijou a mãe dizendo: nas tuas mãos, mãezinha, são as mais lindas mãos que existem neste mundo. Diga lá ao Senhor Fado. Sonhei um dia que por magia nosso amor tinha o tamanho do mundo inteiro, talvez maior. E a fantasia desse meu sonho, a felicidade, tinha o teu nome, o teu encanto, a tua idade. É bom sonhar, mas acordar contigo ao lado e te beijar, contar-te o sonho, ver-te sorrir e adormecer, como quem quer o mesmo sonho voltar a ter, como quem quer deixar o sonho acontecer. Cada momento da nossa vida é a razão que faz passar para além da vida esta paixão. Depois em sonhos eu imagino, não sei porquê, a nossa vida para lá da vida tal como é. É bom sonhar, mas acordar contigo ao lado e te beijar, contar-te o sonho, ver-te sorrir e adormecer, como quem quer o mesmo sonho voltar a ter, como quem quer deixar o sonho acontecer. mas acordar contigo ao lado e te beijar, contar-te o sonho, ver-te sorrir e adormecer, como quem quer o mesmo sonho voltar a ter, como quem quer deixar o sonho acontecer. Ali à meia laranja, meio inferno de Lisboa, onde a morte anda a viver. Ali à meia laranja, meio inferno de Lisboa, onde da morte anda a viver. Há milhares de olhos baços, a vida tem tantos braços para a morte se esconder. Há milhares de olhos baços, a vida tem tantos braços para a morte se esconder. Por entre gente perdida, jovens entregam a vida à loucura que se esbanja. Gente perdida, jovens entregam a vida à loucura que se esbanja. E nas veias da tristeza, tantas facas de pobreza. Ali à meia laranja, e nas veias da tristeza, tantas facas de pobreza. Ali na meia laranja. Há tanto cavalo à solta, com chicotes de revolta, num galo parque magoa. Há tanto cavalo à solta, com chicotes de revolta, num galo parque magoa. E há punhais de infelicidade, ali se mata a idade, no coração de Lisboa. Há punhais de infelicidade, ali se mata a idade, no coração de Pois é, pois é. Tivemos dois pedidos e tivemos um fado escolhido por nós aqui, do Diga Lá o Senhor Fado. Mas agora vamos continuar, porque a alma portuguesa tem tanto para nos dar. E o fado é tão diferente e pode ser cantado de tanta maneira, tanta forma, tanta diferença como é sentido, como é interpretado. Até nós que o ouvimos, podemos interpretar de forma diferente. Eu posso interpretar diferente de ti, que está desse lado. Você, por sua vez, interpreta diferente de outra pessoa. E assim sucessivamente. Porque a alma tem uma interpretação variada para todos nós. E o fado não deixa de ser igual. Não deixa de ser assim. Vamos então a mais três fados. Já sabe como pode fazer os pedidos em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Deixe seu coração palpitar. Deixe transparecer cá para fora aquilo que sente. Nem que seja numa lagriminha, porque às vezes uma lagriminha pode não ser tristeza, mas pode ser emoção, de alegria, de paixão, de amor, de qualquer coisa. Uma lágrima nem sempre é mau. Às vezes é tão bom. Pense nisso. Agora vamos então ao fado. Vamos com Mariana Bobon. Dá-me o braço, anda daí. Depois ficamos com a Ana Sofia Varela com o tema Água e Mel. E depois ficamos com Maria Lisboa na voz de Marisa. Fique por aí, aqui na Antena Web, com o Diga Lá ao Sr. Fado, com todo o orgulho, toda a dedicação para si, sempre, sempre em português. Dá-me o braço, anda daí. Vem porque eu quero cantar. Dá-me o braço, anda daí. Vem porque eu quero cantar. Cantar encostada a ti. Sentir cair raios de luar. Cantar encostada a ti. Até a noite acabar. Vê que esta rosa encarnada me faz mais apetitosa. Vê que esta rosa encarnada me faz mais apetitosa. Somos três da vida irada, ao pé de ti sinto-me vaidosa. Somos três da vida irada, eu, tu e mais esta rosa. Quero sentir o prazer passarmos lado a lado. Quero sentir o prazer de passarmos lado a lado, ao lado dessa mulher que tens agora e não canta o fado. Ao lado dessa mulher com quem me tens enganado. Depois bate-se para as hortas. Adoro esta vida irada. Depois bate-se para as hortas. Adoro esta vida irada. Beijar-te fora de portas e alta noite à hora calada. Beijar-te fora de portas e amar-te à porta fechada. Concha da praia, ouvi a voz que que desmaia do secreto rouxinol. Com água e mel, comi pão com água e mel, e do véu de uma janela beijei. Deu a minha mãe. Foi pela Estrada Nacional, pela Mata Real, atrás de um pássaro azul, no fundo dos olhos trago a Estrada de Santiago e o Cruzeiro do Sul. No fundo dos olhos trago a Estrada de Santiago e o Cruzeiro do Sul. Diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Avarina usa chinela, tem movimentos de gata, na canastra a caravela. No coração a fragata, na canastra a caravela. No coração a fragata, em vez de corvos no chão, gaivotas vêm poisar. Quando o vento lava o bar, baila no baile com o mar. Quando o vento lava o baile, baila no baile com o mar. Tem algas na cabeleira e nas veias o latido do motor de uma traineira. E nas veias o latido do motor de uma traineira. Vende sonhos e marzia, tempestade se apregoa, seu nome próprio Maria. Oi, oh, com muita pena venho então aqui à antena anunciar-lhe o fim de Digam Lá o Senhor Fado. Com muita pena vamos embora, vamos terminar a emissão de hoje, mas não se esqueça, amanhã estamos cá para lhe trazer mais uma emissão, mais uma horinha de pura alma portuguesa, do fado, das guitarradas, de tudo aquilo que o faz feliz, e tudo o que é nosso, muito luso, muito português, porque o fado é tão bonito e é tão nosso, sem dúvida. O Diga Lá ao Senhor Fado, hoje teve dois pedidos. Um da Nelma, filha da Mara, para quem volta a mandar as rápidas melhoras e com muita dedicação, as rápidas melhoras mesmo. Mara, contamos consigo. E para a Estrela também, muito obrigada por ter mostrado todo o amor que sentia, pronto, o seu bem-amado, digamos, não é? Deve ser. Então, assim termina então a emissão, já sabe, www.radioantenaweb.info ou então geral.radioantenaweb@gmail.com. Sinta-se à vontade, está em casa, Diga Lá ao Senhor Fado, é um programa feito aqui para si, totalmente para si. Transforme neste programa o seu momento feliz. Assim eu me despeço, desejando-lhe uma tarde muito feliz, cheia de tudo o que é bom, todas as boas energias que se podem sentir ao longo de um dia. Vamos então terminando a nossa emissão e eu, como oferta, vou-lhe deixar Nasci Para Ser Ignorante na voz da Namora, mas qual ignorante qualquer? Está coisas muito engraçadas no fado. E por que não acabar assim uma boa alegria? Um fado bom para os estudantes. Os estudantes também têm fado, também ouvem fado. Assim eu me despeço, tenha um dia muito feliz aqui com a Antena Web, ou um dia muito feliz, seja você onde estiver, repleto de boas energias, boas coisas e momentos muito, muito felizes. O Diga Lá ao Senhor Fado está cá amanhã, para si, com todo o orgulho, sempre, sempre, em português. Nasci para ser ignorante, mas os parentes teimaram e dali não arrancaram em fazer de mim estudante. Que remédio obedeci? Há já três lustros que estudo, aprender aprendi tudo, mas tudo desaprendi. Perdi o nome às estrelas, aos nossos rios e aos de fora. Confundo fauna com flora, atrapalham-me as parcelas, mas passo dias inteiros a ver o rio a passar. Alves e ondas do mar, tenho amores verdadeiros. Rebrilha sempre uma estrela por sobre o meu parapeito, pois não sou eu que me deito sem ter falado com ela. Conheço mais de mil flores, elas conhecem-me a mim, só não sei como em latim as crismaram os doutores. Nasci para ser ignorante, mas os parentes teimaram e dali não arrancaram em fazer de mim estudante. Que remédio obedeci? Há já três lustros que estudo, aprender aprendi tudo, mas tudo desaprendi. Águas correrem, não sentirei calafrios, que flores, aves e rios, ignorante é que me querem, que flores, aves e rios, ignorante.